muita besteira. Era só festa, madrugada, regrada, cerveja. Batia a porta, gritava, achava que estava errada. No outro dia, 7 horas da manhã eu chegava. Mas o mundo dá voltas, a gente vai percebendo quem é que tá do nosso lado, o que que eu tava fazendo. Abri os olhos pra vida e finalmente enxerguei. Me desculpe, amor, é, hoje eu sei. Você é minha lua, é meu sol, sempre ao meu lado, não me deixa só, seja onde for, me leva ao paraíso, até o céu azul. Vem comigo que eu vou te dar o meu coração, vou te entregar e vou te amar até a morte me levar, amor. Hoje eu sei, eu não vivo sem você. Desculpe os erros que eu cometi, te quero sempre aqui. Hoje eu sei, nosso amor não vai morrer. Nasci pra você, você pra mim, te quero sempre aqui. Que esse lindo momento fique eterno pra sempre. O seu abraço carinhoso e o seu beijo quente. As noites ardentes, o brilho dos seus olhos, da cor do mel estampada, a felicidade eu oro. Adeus meu pai, pra que nada te aconteça. Minha filha é do baile, mulher forte e guerreira. Se sinta protegida estando ao meu lado. Nada nem ninguém vai te tirar dos meus braços. Você é minha lua, é meu sol, sempre ao meu lado, não me deixa só, seja onde for, me leva ao paraíso, até o céu azul. Vem comigo que vou te dar o meu coração, vou te entregar e vou te amar até a morte me levar. Hoje eu sei, eu não vivo sem você. Desculpe os erros que eu cometi, eu te quero sempre aqui. Hoje eu sei, nosso amor não vai morrer. Nasci pra você, você pra mim, quero sempre aqui. Te quero sempre aqui, onde sempre esteve, do meu lado me apoiando, esteja onde estivesse. Sei que as dificuldades nosso amor fortalece. Um dia quero dar tudo que você merece. Uma vida de princesa, dona do meu castelo. Sua imagem na mente guardada sempre eu carrego. São muitas palavras, mas vou tentar resumir. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Hoje pra mim, te quero sempre aqui.